Bravo 3 9 7. Salve Salvador, bom dia, até 3621. O Mike Victor quer voar rotatória? Só 3621. Oscar, papá, chame agora o centro Recife no 288, alternando no 3325. 288, a secundária, 3325. Confere. Obrigado, aqui. Você tem meu voar rotatório, Victor Mike Deck, por gentileza? Negativo, mantém os corredores visuais. Negativo. Estativo aqui. Tá ok. Tem uma volta pra minha frequência aqui que eu pago o copo. Confirma, desculpa, não entendi. Salvador, 3621, informação é Tango. 3621, Guarulhos. Corre com relação número 2 para a cópia. Afirmativo, nível proposto ao nosso plano 380, por favor. Aqui, virei com relação 380. Obrigado. Se a proa legal seria para a rotatória, ele entraria direto aqui, por gentileza. Salvador, o Fábio 2733 está passando então Conde para atingir o 080, vai descer então até o 40. Autoriza dar presente a proa da rotatória e a gente vai cancelar o visual quando mais pra frente. Chamou pro 2733? Afirmativo, Fábio 2733. Desça até 2 mil pés, está autorizado, 2733. Tá ok, então muito grato para a rotatória 2 mil pés, o 42733. Estou aguardando o cancelamento. Salvador, bom dia, quando 983, Dael. Uma 360, saída da Eldner. Vigilância 983. Eldner, 360, 983. Salvador, bom dia, gol 1260, informação Tango, passa 170. Disparo no 260, ajuste 1012. 2000, chegada Mari, ajuste 1012, gol 260. Eu prossigo, senhor. Olha, LG está suscrita para você. Brasil, Victor Mike Quebec. Quebec, chame a torre 118, decimal meia dúzia. 86, é bom. Brasil, galera, seus quatro. Tango, apenas os primeiros 90 metros, 90 metros, são impraticáveis da ONU Zero, confirma? Afirmo. Obrigado. Victor Mike Quebec, a torre de controle, ajuste. Uma zero, um ou dois do momento, vento de 150 graus, 79, prossiga. Bom, o que eu vou fazer? Só tentando desvio pouca coisa pela direita aqui pra evitar uma formação. Tá mantendo o meu pé e pra se manter com essas visões também no setor. Tá, companheiro, tão positivo. Tem que fazer a pressão pouca velocidade, que tô com o T já chegando aí pra perto do farol da barra já. Eu saio transportado. Ah, vai, eu tô no autovisor com o seu tráfego, pra fazer uma curva pela direita da Presente pra interceptar na área 17, é isso? Se possível, seria perfeito. 317. Poderia repetir, por gentileza, 317? Afirmativo, chame Recife no 288 no 3325. Ok, 288-3325, obrigado, até a próxima. Agilizar o tráfego após 917? Negativo, tá agilizando o mais rápido possível aqui. O setor aqui tá muito ruim pra voar visual. Bom, tudo bem, mantém-se aí os visuais, tá? Não tá chovendo agora no momento no campo. Eu tô com um touro já no farol da barra aí, com 250 nós, tá? Já tô na final do pistão 97. Vai pra reportar 97, interceptando o eixo. Torre 3586. Pessoal, a gente tá vendo aqui o cheque na frequência do céu, tá? Pessoal, já estão seguindo o contato, tá? Só um minutinho que a gente tá tentando fazer uma chamada, uma aeronave, por favor, pra gente ver se a gente conseguiu consertar aqui. Positivo, é o trip, eu vou retornar aqui, que os dois estão te respondendo, a gente me escuta, mas você que não tá nos escutando. 762000, autorizado Salvador Recife, melhor terra do mundo. 330, nível, aerovia Peruí 58. Decolada no zero, curva esquerda, subida Pulga, trajeto Aracaju. Código 5007. Frequência do controle em 199.35, torre 198.6. Autorizado nível 330 para Recife, melhor cidade do mundo. A Peruí 58, pista no zero, curva esquerda, Pulga, Aracaju. Transponder 5007, controle 11935, torre 118.6, Webjet 6726. Correto, portão 2, tá pronto para o push back elemento? Afirmativo. Obrigado, chame táxi. 3515, desdobra para o tráfego. Estação, desça agora, 340, agora, 340. Eita, subida da El Transição de Ner. Código 5011, frequência do controle 119.35, torre 118.6. Então, ativo 380-30, apresse 50 da Eldinéa, decola 10, curva à direita. 5011, transponde 1935, controle 186, torre. 3621. 3621, no correto, portão 9, está pronto para o pushback acionamento? Não, negativo ainda. Vamos fechar a porta aqui mais 3 minutinhos. Fechando pronto para o pushback. E acionamento, então, 3621. Obrigado. Fala o trip 5486. Aguarde de coordenação. Se você puder solicitar 180, eu aceitaria. Entendi, ele continua 180. Obrigado. 3 atrás meia, informa com a torre 3 meia. Nós mexemos a torre 118 meia. Obrigado, até já. Pode repetir, gentileza, 29 a frequência? 1288 1 3325. 3 8 3 3 2 5, bom dia, bom sábado. Controle, autoriza da Presente para o gol 260, vai interceptar a ITAP para evitar a formação? Autorizado ITAP 1260. muito obrigado, 260. Bom dia, PTZ-96. Continua a aproximação, pista 10, tá? Chove agora sobre o campo. Estamos estimando aqui um top de 1000 pés no final, com 3 mil de visibilidade. Reporte visual, pista está livre. E atende pela tamorada com os primeiros 90 metros da cabeceira 10 deslocada. Ok, esses os primeiros 90 metros deslocados são da 190. E o palco estava travado, reportagem visual, 190, 3390. Do Lençóis, nível 180, decolada 10, curva à esquerda, perfil da Momo Albo, pós direto Lençóis. 5021 transponder, frequência do controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. Salvador Lençóis, pista 10, curvando à esquerda na Momo, transição alto, depois direto Lençóis, 5021 transponder, controle de saída 1219-35, torre 18-6, 35486. Direto remoto, a gente foi para o pushback suplemento. Camará. Certo, fundo autorizado, vento de 160 graus, número 1 de 9. Ele pousa na zero, tá 3396. Ataques autorizados, direita alfa, no ponto de espera da 10 na Charlie, torre em 1 no 8 decimal 6. O ajuste no 0 no 2, bom voo e um ótimo final de semana. Positivo, livre táxi, alfa, ponto de espera Charlie, torre 18-6. Muito obrigado, igualmente, Webjet 6726. Solo 3621, posição 9, puxa e acionado. Autorizado, chame táxi. Já valemos, obrigado. Prossiga táxi Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia 02, 3296. Tá 3619, autorizado. Vivo 3600, mais que 177, ponto superior. Para 2000 pés, ajuste MIG 12, reporte localizador, via chegada mais. Ok, vai descer para 2000 pés. Para o localizador, chegada mar. Informação câmbio, obrigado. E é o ligamento alfa para quem estiver na canção. que chamou? India Mike Alpha, aqui, ó. Tá sempre a informação chamando. India Mike Alpha tá no 44 Moura de São Paulo? 040? Confirma. Recorda 17, curva direita. Beleza? Após código. Acendo o código 0143. Frequência do controle 1 no 9 decimal 35, 2 em 1 no 8 decimal 6. Só faltou a saída. Beleza, perfil será da EL do CT. Ok, então autorizado conforme 043. Da sala da nossa sete na Dael, para o DCT, 0143 no transponder, 1862 e 935 no controle. Veja o transponder para o padrão 0144. Porque fica 0144, 1862 e 935 no controle. Minha Mike Alpha, está no 44, confia em PLB? PLB confia em 14, né? Então, para acionamento da checolagem, no pato 4, chame agora a torre 1, no 8, decimal 6, tem um bom voo. Obrigado, bom dia, você. Passa, controle Salvador, bom dia, Webjet 6726. Webjet 6726, bom dia, contato radar, submantenha 330, saída Pouca, vou no Pouca na presente. Bom dia, vou subir para o nível 330, vou a Pouca da presente, o Webjet 6726. Ele mandou para 160. Eu sente, torre 1862. 1862, obrigado. Eu desu, não tô me escuta? É ótimo, 3621. Autorizado, Juliette Alfa, quando esperando a Charles de Torre 1 no 8, decimal 6, ajusta no 0, no 2, bom voo, bom final de semana. Juliette Alfa, 18, 6, Torre, 1012, ajuste, obrigado, bom fim de semana também, 3621. Identifique, chegada a mão, desceu 050. Olha, eu tô com a informação, tá? Perdeu contato com o centro do Recife. Sente. Da Revo, bom dia, alta 3621. Mantém o ponto de espera 3621. Força 2733, Salvador agora, condições visuais, teto de 1500 com 7000, informe visual para modificação de regras e pouso visual na 10, o 2733. Afirmativo, tá visual então, a altura estabelecida para 1500 na prova da rotatória? Afirmativo, 1500 prova da rotatória, 2733, informe a rotatória. Camarada, 2733. Salvador, você vai passar a Mari abaixo do 050, viu? Afirmativo, Papa Golf, sem problema. Obrigado. Bem, vindo ali, mantém. Ali, mantém 1903621. Mandei minha zero, solo aos 35, direito 219. Direito 219, sou 260. Alô, Salvador, boa tarde, é o gol, bom dia, é o gol 260, ingressando a taxi Foxtrot. Zero, taxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, gol 260. Obrigado, boa tarde. Salvador, bom dia, tá 3196, sente da Tango. 3196, bom dia, identifique, chegada a Mari, deixa o 060. Perfeito, 060, tá 3196. Tá 94111, Norte-Centro Brasília, 12525, contendo 2425. Decolagem, 190, 3621. O Alex 6 da 10, é o balé estabilizado, o 765. Fábio 2733, já está visual, a forma está descendo para mil pés. Ok, chame torre, 118, decimal 612, 2733. 118, 2733. Controle 1765, vai trazer um pequeno desvio à direita, na proa 130. Nessa proa pode interceptar o lote? Estabilizado, informe estabilizado. Ok, obrigado. Presente, pode vir aqui para a perna 200 da pista 10, para pode visual com campo, ajuste 1012, ventos de 120 graus com 5 nós, certo? Então, o tráfego que eu tenho, um tráfego da Gol aproximadamente a 20 milhas da cabeceira 10, então acho que dá para girar a base na frente dele. Ah, afirmativo, estamos prosseguindo então a perna do vento e base o FAB 2733, ciente das informações. Dá pra gente, pode cruzar a esquerda, já reportando pra voz norte, que da torre de controle, cara, que não tem visual com o seu tráfego, nem pra autorizar a base. Tá ok então, vai interceptar do vento, próximo através norte, e após então solicita a base, o FAB 2733. 119.35, controle, 118.6, a torre, o mais Papa Lima. O Papa Romeu, mais Papa Lima, correto, confirme... Tá ouvindo? Único a bordo, senhor. 3-0 único. Tá no pátio 4, passa na minha decolagem, chama agora a torre 1 no 8, decimal 6. o ajuste 1-0, 1-0, 1-2 o ajuste, tem um bom voo. Obrigado, Papa Lima. 70-250, 4106. Cliente 1765, continue sua descida para 2000 pés, completa o procedimento LS sem glide, reduza para aproximação, aguarde transferência para a torre. Ok, desceu 2000, continua a aproximação, mais uma transferência, 7-7. Fora 2733, passo avistado, torre autorizado, pista 10, vento de 190 graus, 5 nós, pista molhada. Está livre povo, sobe 2733, ciente. Piso 96 para sequenciamento, curva à direita para o 045, seu limite ao localizador, 3196, desça inicialmente ao 040. Ok, direita 045, tanto 3196 com limite no curso do localizador. Condor 15, bom dia, contato radar 62 milhas de Salvador, continue sua descida 050, chegada à área. Descendo para o nível 050, chegada a Mari, rumbo no 5. Málico na meia. O Papa Tango Oscar Papa Golf, vetor radar para sequenciamento. Proa esquerda, proa 30, seu limite localizador, Oscar Papa Golf. Esquerda, proa 30, eu estou na 35 agora. Gente, proa 30. Torre, o Papa Romeu Mike, Papa Lima. Papa Lima, prossiga. Esquerda, Senado, pronto no 4-4 contato. Estacionamento de táxi. Está pronto para o táxi já, o Papa Lima. Da linha de táxi, pode para ingresso no 7, então, Lima Papa Lima. Mike Papa Lima. Pode para ingresso no 7, Mike Papa Lima. 02733, solo aos 41, olhos à esquerda, pátio militar, fica sem nível. Ok, muito grato pela coordenação, vai livrar a esquerda do 2733. 2 Salvador, 1765, final da 10. 765, continua a aproximação, capote single, não chove mais no sobre o campo, mas a pista está molhada. E os primeiros 90 metros da pista 10 estão impraticáveis, já estão fechados. Ok, 7, 765. Para ingresso no 7, o Mike Papa Lima. Papa Lima, reporte tanto para decolagem. Tanto 13325, 3621. Solo trip 5486 para push e acionamento remota 1-4. Autorizado remota, pushback acionamento em táxi. Vamos lá. Está autorizado o LS que foi sem glide, após estabilizado. Atente tráfego, sua posição é de 11 horas, 4 milhas, rumo ao nordeste. Cruzando 3.000 para 2.000 pés, um Charlie 402. Ah, 2.000 pés, com 1.012, ciente, tá, 3.196. Web 6687, então, suba o nível de voo 340, entregando mais um cruzeiro por 7.2. 3, guardou a chefe no controle 1935. Bom voo. 1935, grato. 1765, já visto o canto? Negativo.